Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com o pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Boa noite a todos, saudamos a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, que todos possam assentar neste momento, neste culto de ações de graça, de adoração e exaltação ao nome desse Deus maravilhoso, amados. Vamos nos aquietar na presença do Senhor e agradecer, como diz o salmista, o que darei em vista de todos os seus benefícios para comigo. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, não é, amados? Quantas coisas o Senhor fez neste ano que está para se findar, quantos presentes recebemos da parte do Senhor. Talvez alguns nós nem nos lembremos, mas que a gente possa sempre dizer como salmista, que ele traga à memória aquilo que nos dá esperança. Amados, no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. E agora eu vou pedir para as crianças ficarem bem quietinhas, elas estão tão bonitas, né? Vão apresentar a cantata daqui a pouco. E é bem verdade que nós não sabemos a data exata em que Cristo nasceu. As escrituras não revelam isso, esse detalhe. Então nós não sabemos, é uma data presumida em que os cristãos celebram por todo mundo o nascimento do nosso Salvador. Mas uma certeza nós temos, ele nasceu, ele viveu. Ele se despiu de toda a sua glória e majestade, sendo o próprio Deus. Nasceu numa manjedoura, viveu como homem, morreu como homem, para nos dar o maior de todos os presentes, a salvação. Então que nessa hora nós possamos ter um momento seu com o Senhor, com o teu Deus, agradecendo a Ele pelo presente da salvação, por todas as dádivas que Ele tem concedido à sua vida. Então que você possa ter essa oportunidade de elevar o seu pensamento, o seu coração na presença do Senhor. Oremos, amados. Deus amado, Redentor e Salvador das nossas vidas, ó Senhor, contempla agora, Pai, o Senhor que sonda mentes e corações. Contempla, Deus, cada motivo de gratidão, de adoração ao Seu nome, Pai, feito pelos Seus filhos, porque estamos aqui reunidos, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para Te prestar, Senhor, ações de graça por tudo que o Senhor tem feito, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que tem nos concedido, pelas lutas que temos enfrentado, porque tudo, Senhor, provém de Ti. E é para o nosso crescimento, é para a nossa edificação na fé, é para que nós, Senhor, possamos depender continuamente de Ti, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Ó, Senhor amado, nossos corações estão felizes, Deus, porque temos um Deus grandioso, maravilhoso, majestoso, que por tanto nos amar, abriu mão da sua condição de honra, de Criador, de Todo-Poderoso, e viveu numa condição tão simples, tão humilde, para nos ensinar o valor do amor, da simplicidade. Oh Deus, quão grande, Senhor, foi o Teu presente, o Teu legado, Deus, nessa terra. E o maior de todos, Pai, faz o nosso coração transbordar de alegria e de júbilo, porque temos a certeza, Senhor, da salvação que há em Ti. Estamos vivendo, Senhor, com a convicção, Pai, de que o Senhor tem preparado algo maravilhoso para nós. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, Senhor, aqui está o Teu povo, Pai, reunido, Deus, para prestar um culto. E que este culto seja agradável a Ti. Que este culto, Senhor, possa exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, que as pessoas, Senhor, possam voltar os seus olhos neste Natal para o único Deus da nossa vida. Ó Senhor Jesus, toda honra e toda glória sejam a Ti. Traga, Deus, a essência, Pai, do Natal nos corações, que não é apenas, Senhor, confraternizar, trocar presentes, comer boas comidas, mas é, Senhor, sobretudo, Pai, glorificar e exaltar o Seu nome. Porque se o Senhor não estiver presente nessa festa, isso não é Natal. Ó Deus, portanto, Pai, receba, Senhor, um coração grato, Pai, que o Teu povo oferece a Ti. E a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Por isso, Deus, faça-se presente nesta hora. E nós cremos que o Senhor já está. E receba, Pai, toda adoração, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus é o que nós choramos e agradecemos, Pai. Amém. Bendito seja o nome de Deus, igreja. Quem pode dizer glória a Deus? Engrandecido seja aquele que reina por toda a eternidade. Com laços de amor e benignidade o Senhor nos atraiu. O Senhor Jesus Cristo se manifestou em homem, em carne. O Verbo se fez carne, cheio de graça e formosura, para trazer uma mensagem de transformação, para trazer uma mensagem de impacto na sua vida e na minha vida. Sem Jesus Cristo não há salvação. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. As pessoas dizem, tem um ditado popular que é equivocado, que diz que todos os caminhos levam a Roma. Isso pode ser uma verdade do ponto de vista geográfico. E as pessoas fazem uma inferência dizendo: se todos os caminhos levam a Roma, então todas as formas que eu buscar a Deus vai me levar a Deus. Não, Jesus diz que só existe uma maneira de nós nos achegarmos a Deus, através do próprio Jesus Cristo. E todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, este terá vida eterna. Natal é isso, é o nascer de Jesus Cristo no nosso coração. A Bíblia diz que quando Cristo foi nascer, Jesus Cristo, Maria estava grávida do Espírito Santo, e eles chegaram numa estrebaria, e não havia lugar para eles em hospedagem nenhuma. E eles tiveram que nascer. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura nada acolhedora, porque não havia lugar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascer num lugar de honra. E a pergunta que eu te faço nesta noite, você que nos ouve pela rádio, é: há lugar no seu coração para que Cristo nasça mais uma vez? Para que Ele reine por toda a eternidade na sua própria vida? O Senhor te chamou e o Senhor nos criou para a eternidade. A nossa vida, meus amados, ela tem um prazo muito curto de vida. Nós vivemos 70, 80, quiçá 90 anos. Mas o Senhor nos criou para vivermos a eternidade. O nosso corpo físico, ele tem uma validade muito curta, muito pequena, mas o nosso espírito é eterno. E por isso que a Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo já está salvo, passará da morte para a vida eterna, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Posso ouvir um amém, igreja? Eu quero, o pessoal do louvor vai continuar, que você abra a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 9. Nós queremos rogar que esse dia seja um dia especial na sua vida. Que você possa se achegar com fervor e fidelidade na presença do Senhor. O autor em Hebreus diz: achegue-se com ousadia na presença do Senhor, porque por meio do sangue de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Isaías, no capítulo 9, no verso 1, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Verso 2: o povo caminhava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, diga comigo, raiou luz. Diga mais uma vez, raiou luz. No versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O povo jazia em grandes trevas, mas um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e Jesus Cristo é a luz do mundo. E todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, jamais andará em trevas. Porque todo aquele que crer no Senhor, jamais andará em trevas, porque Ele é a luz do mundo. Ele é o Senhor que dissipa as trevas do medo. Ele é o Senhor que dissipa as trevas da culpa. Ele é o Senhor que dissipa as trevas da maldição. Ele é o Senhor que dissipa as trevas do diabo sobre as nossas vidas. Porque o Senhor nasceu, Ele se fez homem, e todo aquele que se achegar a Ele jamais perecerá. Todo aquele que confessar Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, jamais andará em trevas. Mas a Bíblia diz que Ele veio como luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Jesus veio para os judeus, sendo judeu, veio para um povo eleito, mas o povo rejeitou Jesus Cristo. Então Jesus, quando começa o seu ministério, Ele vai pregar aos gentios, aqueles que não são judeus, você e eu. E nós fomos enxertados numa videira verdadeira. Nós nos tornamos filhos de Abraão, não pela genealogia, mas nos tornamos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, diga comigo, jamais andará em trevas. Pastor, quando eu estiver aflito, angustiado, quando eu estiver titubeando na fé, quando eu estiver com medo, quando eu estiver desesperançoso, quando eu estiver em dúvida qual o caminho a seguir, você pode dobrar o seu joelho e você pode invocar o nome desse Senhor que tem todo o poder. E você pode dizer: venha a tua luz, venha a tua verdade, venha a tua glória sobre mim. E a luz de Deus e o poder do Altíssimo te envolverá, e você será transformado, e você terá a convicção de um Deus que estabeleceu uma aliança perfeita e eterna na sua e na minha vida. E você pode dizer: Deus, traga esta promessa na minha vida num dia da angústia. O Senhor veio como luz do mundo, e eu não andarei em trevas. Então guia os meus caminhos por veredas de justiça, por caminhos de paz, por caminhos de sabedoria, e você verá a gloriosa luz do Senhor resplandecendo na sua vida. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele veio como um menino. Ele nasceu numa manjedoura. Eu fico a pensar, eu sou pai, eu via o labor da Lara, e nós sabemos que toda mãe é assim. A cada 3 horas, uma mãe literalmente para tudo para dar a amamentar ao seu filho. Pode ser isso de madrugada, já que pode ser qualquer horário. A mãe para alimentar um ser tão frágil e tão pequeno, que é um milagre do Senhor, que é uma herança do próprio Deus. E eu fico a pensar, meus amados, que o Deus eterno, o Todo-Poderoso, Ele precisava ser alimentado por Maria. Ele precisava a cada 3 horas ser nutrido pelo seio de Maria. Deus faz isso para mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus faz isso para mostrar que são as coisas simples que fazem um homem grande. Ele se faz homem como você e como eu, salvo, que Ele não teve pecado e não foi. Ele foi muitas vezes tentado, mas em nenhuma dessas vezes Ele cedeu à tentação. Jesus foi 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus. Como 100% homem, Ele foi 100% teu representante. A Bíblia diz que por um homem veio a perdição, o primeiro Adão. Mas por um homem, o segundo Adão, veio a salvação. A saber, a todos que crerem que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Jesus veio também 100% Deus para trazer a salvação e perdoar os nossos pecados. E Deus inspirou e revelou a magos que Jesus Cristo ia nascer em Belém, num lugar que era preterido, num lugar que não tinha honra. E aqueles homens, os magos, trouxeram ouro, incenso e mirra. E eles, quando viram Jesus Cristo na manjedoura, diz a palavra de Deus em Mateus, que eles se prostraram e se adoraram o Rei de toda a glória. E nós vamos ter agora um momento, meus amados, de uma entrega de adoração ao Senhor. Você vai trazer o seu dízimo e sua oferta na casa de Deus, entendendo, meu amado, que tudo que você tem, tudo que nós temos e tudo que nós somos, vem do Senhor, e para o Senhor nós devolvemos. Aqueles magos entregaram ouro, simbolizando que um rei merece o melhor desta terra. Aqueles magos entregaram incenso, que é o sentido de uma adoração, porque quando nós nos prostramos em oração, em gratidão, em jejum na presença de Deus, a palavra de Deus diz que sobe um incenso, sobe uma fumaça de adoração às narinas de Deus. E eles apresentaram a mirra, simbolizando o sacrifício substitutivo, vicário, perfeito, que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, e vida em abundância. Você e eu não podemos entregar qualquer oferta ao Senhor. Se nós entregarmos qualquer oferta ao Senhor, isso é abominação ao Senhor. Todas as ofertas que nós entregamos ao Senhor tem que ser uma oferta de gratidão, com júbilo e alegria. Por isso, nós aprendemos na palavra de Deus que nós nos alegramos quando vimos na casa de Deus. Que você possa apresentar ao Senhor um culto alegre, festivo, de um coração grato e de um coração quebrantado diante do Rei de toda a glória. Você que tem seu dízimo e sua oferta, você vai trazer. Eu quero chamar aqui a Luana, uma jovem muito ungida do Senhor, o Paulo Arthur, que vão nos conduzir em adoração neste momento. Enquanto isso, você vai trazer o seu dízimo e sua oferta, porque grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Quem pode dar um glória a Deus aí, igreja? Quem pode bendizer o nome do Senhor, aquele que reina, aquele que é o Senhor, o Rei de toda a terra? A Ele toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Luana e Paulo Arthur, Deus abençoe vocês ricamente e que vocês sejam instrumentos na mão do Eterno. Amém, meus amados? Boa noite. Muito bom estar aqui hoje novamente. Eu vim aqui ano passado. Eu sou de Minas Gerais, eu sou prima do Paulo Arthur. A gente veio passar o Natal juntos. E quem estava aqui da última vez? Alguém lembra? Oh, muita gente. E eu lembro que eu fiquei sabendo uma semana antes que eu ia vir tocar aqui. E eu falei assim: Deus, eu quero que o Senhor faça mais do que eu espero. Me surpreenda, Senhor. E Deus me surpreendeu, e eu creio que surpreendeu a muitos também. E isso é a graça do Espírito Santo mesmo sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que vem com graça. E eu vou cantar uma música agora que ela diz que eu fui feito para te adorar, eu nasci para te adorar. E como o pastor havia falado, a gente vai adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, porque o que eu tenho aprendido esses dias é que dar dinheiro mostra que você ama. Porque dinheiro é algo que a gente se apega tanto, e quando você dá algo que você é apegado, é porque você está amando aquela causa. Então, se você... Eu creio que todos aqui amam o Senhor. Então, agora nós vamos adorar o Senhor e levantar esse incenso, esse cheiro agradável ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você é livre para ficar como você quiser, em pé, sentado, ajoelhado, da maneira que o Espírito Santo falar com você. Amém? apenas um toque teu na nossa vida, Pai. Apenas um abraço seu pode curar a nossa alma, pode sarar as nossas emoções, mudar a nossa história, Senhor. De todo o nosso coração, agora nós queremos te adorar, nós queremos exaltar o teu nome, pois tu és Deus e não há outro como o Senhor. Jesus, Jesus, Jesus, é esse nome que chamamos. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Tu és digno de glória, de louvor, de honra, Senhor. Eu olho pro céus, eu olho pra terra e vejo que nunca se ouviu, nunca se viu falar igual a ti, igual a ti, Senhor. És poderoso, Senhor. Feche agora os seus olhos. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Esqueça de tudo. Esqueça de tudo, de tudo. Coloque os seus olhos no teu Redentor. Oh Deus, assim como Jó disse, nós queremos dizer essa noite: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por sobre a terra. O Senhor se levantará em glória, o Senhor se levantará em majestade, o Senhor se levantará em força, honra, poder, domínio, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Rei, Jesus é o Messias. Oh, e o povo de Israel dirá: bendito, bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor. Você pode dizer isso: bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, vivo pra adorar, te adorar. Pra te adorar eu vivo, vivo pra adorar. Deus, nós queremos te convidar para o Senhor habitar nos nossos corações hoje. Vem habitar, Senhor. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Seus olhos e comece a dizer palavras ao Senhor, palavras que glorifiquem o nome dEle, palavras que glorifiquem o nome dEle, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Não fique com a sua boca fechada, comece agora a dizer: Deus, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Tua glória, Senhor, é o que queremos, Senhor. Mais que tudo, hoje vem habitar, vem habitar. Não queremos só uma visita. Que todas as coisas, Senhor, eu desejo a Tua glória, Pai. Eu desejo a Tua glória, Senhor. Eu desejo o Teu toque, Deus. Mais que tudo, hoje queremos Tua glória, Tua glória. Mais que dizer assim comigo, você pode dizer assim comigo, de glória em glória, de glória em glória, eu sou transformado, segundo a imagem do meu Criador. Mais uma vez, de glória em glória, eu sou transformado, segundo a imagem do meu Criador. Feche teus olhos. Santo, Deus amado, a nossa alma, Senhor, anela em Ti. O nosso coração, Deus, palpita na Tua presença. De glória em glória somos transformados, significa o renúncia do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade. Eu queria que você agora fizesse uma oração de entrega ao Senhor, de você colocar todo o seu ser, todo o seu coração, todos os desejos mais profundos do teu querer na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Oh Deus, você pode invocar o Senhor e dizer: Senhor, ressuscita e nasça no meu coração a tua verdade, o teu poder, a tua graça. Você que está frio na fé, você pode hoje invocar o nome do Senhor. Invoque o Senhor. Deixa que a presença do Senhor se manifeste e se revele a ti. Derrama, Senhor, o teu Espírito. Tua glória, Senhor. Ti, Deus, toda adoração, a nossa gratidão e júbilo, o nosso coração, Senhor, é do Senhor, mas não apenas o nosso coração, Deus, nós queremos sermos governados, dirigidos segundo a tua palavra, porque ela nos limpa e nos liberta. Venha, Senhor, com teu Espírito, se revele a cada um de nós. Nós estamos aqui, Pai, celebrando o teu nascimento, adorando o teu santo e glorioso nome. Oh Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, quantas vezes murmuramos. Quantas vezes os nossos lábios são rápidos e prontos para maldizer, para amaldiçoar, para murmurar, lamentar, se queixar. Mas somos tardios em agradecer, em te adorar, em nos quebrantar, nos prostrarmos e molharmos na tua presença. Nós queremos te pedir, Deus, o perdão dos nossos pecados, porque sem santidade ninguém verá a tua glória, sem santidade ninguém verá a tua presença. Por isso a tua palavra diz: felizes, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão ao Senhor. Oh Deus, grande é o teu nome, Senhor. Eu queria que você entendesse, meu amado, um dos princípios tremendos do que significa adoração. No Salmo 115 diz que os ídolos são coisa de nenhum valor. Eles têm olhos e não veem. Eles têm ouvidos que não ouvem. Eles têm boca que não falam. Eles têm mão que não apalpa. Eles têm nariz que não cheiram. Escute. O salmista declara: tornam-se semelhantes a estes todos os idólatras, todos os que buscam os falsos deuses, todos que adoram aquilo que não é o Senhor, o Rei da Glória. Mas os ídolos, meu querido, não são feitos apenas de ouro, de prata, de metal, de gesso, de madeira. Os piores ídolos do coração da humanidade são os ídolos do coração. É a vaidade, é a soberba, é a ganância, é a fama. Esses são os grandes bezerros de ouro que o homem produz em si mesmo. E o homem que é um idólatra, ele se torna cego, mudo, ele se torna nércio. Ele possui então e começa a ter as características daquele Deus que ele adora. Uma pessoa avarenta se torna uma pessoa que despreza o outro, que coloca o dinheiro acima das pessoas e acha que pode comprar, ser subornado. Você vê na televisão quantos políticos, quanta corrupção existe no nosso país, porque existe uma idolatria no coração desses homens, dessas mulheres. A idolatria, meu querido, a ganância. E nós poderíamos, meu querido, falar muito acerca disso. Mas eu quero que você entenda uma coisa: que o mesmo princípio que leva o homem a se tornar cego, mudo, quando adora, idolatra falsos deuses, é a mesma verdade quando você começa a adorar a Jesus Cristo. E quando nós começamos a andar com Jesus, a pensar nas coisas de Jesus, a desejar as coisas de Jesus, a renunciar ao nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir o Mestre, o Rei da Glória, então de glória em glória, o Senhor vai nos transformando segundo a imagem dEle próprio. Os discípulos, Luanos, os adoradores vão se tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, ou se tornando cada vez mais humildes, quebrantados, misericordiosos, verdadeiros, bondosos, amorosos, afetuosos, porque nós vamos nos tornando semelhante ao nosso Mestre. À medida que nós andamos com Jesus, nós nos tornamos semelhante a Jesus. E este é o bom perfume que se exala dos discípulos, por meio do poder do Espírito. Esta é uma marca que o apóstolo Paulo, que nós somos cartas vivas, porque nós vamos manifestando a glória de Deus. Nós somos reflexo daquilo que nós adoramos. Mas muitos e não poucos crentes adoram a si próprio, adoram a sua reputação, a sua fama, a sua honra, os seus desejos, o seu querer. Eles se tornam cegos, se tornam nus. Mas o verdadeiro adorador, aquele que o Senhor busca em espírito e verdade, que adora em espírito e verdade, de glória em glória, ele vai se tornando semelhante ao Rei de toda a glória. Existe adorador nesta igreja aqui? Então você pode dizer: eu vou e eu estou me tornando cada vez mais parecido com Jesus, porque de glória em glória eu sou conduzido para me assemelhar ao Mestre Jesus Cristo. Amém, igreja? Podemos aplaudir a Jesus? Você está ouvindo Culto Brasil com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil com o pastor Helder Rodrigues. Abra a Bíblia, meus amados, em Isaías capítulo 9, por favor. Bendito seja o nome de Deus, igreja. Quem está feliz aí? Louvado seja o nome de Deus. Isaías capítulo 9, no verso 6. Assentados, porém, com reverência às Sagradas Escrituras, meu querido. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Deus, aqui está a tua palavra santa e bendita, e nós queremos pedir, Pai, que a tua presença continue se manifestando graciosamente. O que podemos dar, Senhor, diante dos teus grandes feitos? Deus, povos e nações, a tua palavra diz que todos os tribos, povos e nações adorem e cultuem o teu santo e glorioso nome. Então, Deus, nós pedimos que a tua presença seja abundante e graciosa nas nossas vidas, e que saiamos daqui, Pai, de uma maneira mais grata, de uma maneira mais impactante, de uma maneira mais jubilosa, quebrantada, esperançosa e com fé na tua presença. Nós te pedimos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja diz: certa ocasião os discípulos estavam extasiados, porque o ministério de Jesus cada vez mais ganhava fama. A palavra do Senhor diz que Jesus ia curando, pregando e ensinando de cidade em cidade. E as pessoas que se achegavam a Ele, as pessoas com o coração quebrantado, com as pessoas que tinham fé, elas eram curadas. E normalmente Jesus dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. A verdade, meus amados, que aonde Cristo passava, a vida era manifestada, porque Jesus Cristo é a vida. Ele é o autor e é o consumador da própria fé. Então os discípulos estavam extasiados, porque alguns diziam que ele era Elias, João Batista, mas o Senhor fez uma pergunta retórica e que ecoa nos dias de hoje. A pergunta que Jesus fez aos discípulos é: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E essa é a pergunta mais importante que o ser humano precisa responder em vida. Diga comigo: quem vocês dizem que eu sou? Esta pergunta, meu querido, vai levar a diferença entre a pessoa ter a vida eterna ou padecer eternamente. A pessoa ter vida em abundância e a pessoa não ter vida em abundância. A pessoa andar nos caminhos de Deus e a pessoa não andar nos caminhos de Deus. A pessoa viver debaixo da graça e de uma aliança redentora, redentiva, bendita na vida da pessoa, e a pessoa está sobre o jugo de Satanás, o jugo do pecado e sobre a maldição que pesa sobre a vida dela, manifestada pelo próprio Deus. Quem é Jesus na sua vida? E alguns dizem, não, Jesus é um ser iluminado. Jesus Cristo é um profeta. Jesus Cristo é um grande homem que trouxe inspiração a muitos. Há os que dizem que Jesus Cristo está no imaginário coletivo. Mas, de fato, quem é Jesus para você? E se a sua resposta for: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor, então o reino de Deus e a glória do Senhor se manifestará na sua vida. E nós aqui, meus amados, precisamos compreender que Jesus Cristo se fez homem, exatamente porque pairava uma maldição sobre Adão, sobre os homens, sobre Eva, as mulheres, sobre a serpente, o diabo, sobre a terra até nos dias de hoje, porque o homem desobedeceu o próprio Deus. E esta maldição foi lançada por Deus, porque ele disse certamente: do dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. E foi exatamente isso que aconteceu. Destituídos da glória de Deus, todo homem e toda mulher estão afastados da presença e da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito do Senhor é a salvação eterna. E nesse texto, meu querido, que foi profetizado aproximadamente 650 anos antes de Cristo, o profeta Isaías fala de quatro atributos acerca de Jesus Cristo. Na realidade, Jesus Cristo tem muito mais do que esses quatro atributos, mas esta profecia fala de quatro marcas tremendas do próprio Deus. E por que os teólogos usam a expressão atributo e não qualidade? Porque a qualidade pode ser desenvolvida no ser humano, a qualidade pode ser perdida, a qualidade pode ser aperfeiçoada nas nossas vidas. Mas quando nós usamos a palavra atributo para se referir à qualidade de Deus, nós estamos falando de uma qualidade que é inerente ao seu próprio ser, que é e que não pode ser, viu, Gustavo? Que não pode ser acrescida, não pode ser tirada, não pode ser perdida, não pode ser acrescentada, porque Deus é eterno, santo, imutável, perfeito, justo, maravilhoso. E nesse texto, então, diz que o Senhor é um maravilhoso conselheiro. Diga comigo: Jesus Cristo é o meu maravilhoso conselheiro. Todos nós necessitamos e carecemos de conselho. Aliás, você busca o seu conselho através do seu conselheiro. Se você está pensando em fazer um negócio ilícito e vai perguntar a uma pessoa que é 171, ele vai dizer com toda certeza: não, eu vou te ensinar aqui os macetes para que você não seja pego. Porque nós buscamos o nosso conselho através do nosso conselheiro. Mas esse texto diz que Jesus Cristo é o nosso maravilhoso conselheiro. E ele é o maravilhoso conselheiro porque em Deus, em Jesus Cristo, toda a verdade emana do Senhor. Coloque isso na sua cabeça: se é verdade, vem de Deus; se é uma mentira, vem das trevas; se é justo, perfeito e correto, vem do Pai das Luzes; mas se é manipulatório, enganador, se é uma meia-verdade, então não vem de Deus. Toda a verdade tem uma fonte primária, e esta fonte primária é Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a explicitação da verdade, e nós só podemos ter um bom conselho se estiver alicerçado na verdade. A verdade não é uma filosofia, a verdade não são tratados teológicos, a verdade não são tratados humanos, a verdade não se alcança por filosofia, conquanto a filosofia nos ensine muito. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E quando eu entendo que Jesus Cristo é a verdade e que todo conhecimento emana de Deus, que todo conhecimento vem do próprio Senhor Jesus, então eu posso ter a convicção que tudo que vem do Senhor vem com um espírito de sabedoria. Nem toda pessoa culta é uma pessoa sábia. Nem toda pessoa que tem muita informação é uma pessoa sábia. Nem toda pessoa que tem muitas informações é uma pessoa sábia. Porque a sabedoria é a verdade de Deus colocada em prática. Então a verdade de Deus colocada em prática, isso chama-se sabedoria. E aonde há sabedoria, há a glória de Deus. Aonde há sabedoria, há justiça, há imparcialidade, há bons frutos, há misericórdia, há compaixão, porque são marcas e características ensinadas por Tiago no capítulo 4. Você pode repetir comigo? Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo. Se você é cristão, escuta então, todo cristão escuta a voz do seu pastor e sabe o caminho a ser seguido. Mas por que tantas vezes nós ficamos perdidos, pastor? Por que tantas vezes nós tomamos decisões equivocadas? Por que tantas vezes nós agimos como insensatos? Por que tantas vezes nós agimos com falta de sabedoria? Porque nos falta a busca. Porque nos falta de fato e de verdade um quebrantamento, porque a palavra de Deus diz: um filho nos deu, e um filho nos nasceu, e o seu nome, a sua característica, o seu atributo é um maravilhoso conselheiro que vai nos ensinar o caminho da justiça, da paz, do perdão, da misericórdia, da bondade, e tudo que o Senhor faz, e tudo que o Senhor fala, prospera. As pessoas fazem negócios equivocados porque elas deixam que o seu coração pulse mais alto do que a voz de Deus. As pessoas brigam nos seus casamentos porque elas não obedecem a palavra de Deus. As pessoas criam muitas confusões porque simplesmente não ouvem a voz do Espírito, porque são duros de coração, porque não escutam aquele que é o maravilhoso conselheiro. E eu preciso dizer isso a você, algo tão claro e tão preciso. Às vezes nós queremos uma revelação sobrenatural e Deus dá profecias, sonhos, visões. Deus fala nesta terra, a sua voz ecoa e ela é maravilhosa. Deus fala de muitas maneiras, mas existem muitas coisas que Deus já falou de uma maneira, aliás, tudo que nós necessitamos já foi escrito e já foi falado na palavra de Deus. Eu não preciso perguntar: Deus, é da tua vontade ou não é da tua vontade eu perdoar o José que pisou no meu calo? Eu não preciso perguntar isso, porque o maravilhoso conselheiro já ensinou e inspirou a palavra de Deus acerca do perdão. Eu não devo ter relação sexual com a minha namoradinha. Eu não preciso perguntar ao maravilhoso conselheiro, porque já está escrito de não vivermos abrasados. Ah, pastor, a minha mulher engordou e ela só briga comigo, chego em casa, já é paulada. Será que eu posso? Eu sou um filho de Deus. Beijar umas outras neguinhas, ou loirinhas, ou mulatas. Não. O maravilhoso conselheiro já te ensinou que o leito deve ser sem mácula, honrado e respeitado por todos. A verdade, meus queridos, que muitas vezes nós não seguimos o conselho perfeito, magnífico e maravilhoso no nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós queremos satisfazer os desejos pecaminosos do nosso coração. Eu sei que é errado, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou pecar mesmo, depois ainda peço perdão para Deus. O cara já vai todo mal intencionado, ainda fala, eu vou pedir perdão a Deus. As paixões da nossa mocidade, elas produzem guerra contra a nossa alma, diz o apóstolo Pedro. Quantos erros nós cometemos, quantas falhas nós cometemos, quantas coisas nós estamos colhendo hoje, porque nós não ouvimos um maravilhoso conselheiro. O Google pode te dar muito conhecimento, muita informação, melhor dizendo, mas o Google não é um maravilhoso conselheiro. Quem é Jesus na sua vida? Um dia eu conversava com uma jovem, apaixonada por um rapaz, e ela descobriu que esse rapaz era 171. Estelionatário, Kiko. E ela estava naquele dilema. Não, mas a pessoa não merece uma segunda chance? Merece ou não merece, gente? Claro que merece. Devo ou não devo continuar com ele? Devo ou não devo perdoar essa pessoa? Eu falei, existe um Deus que é um maravilhoso conselheiro que vai te orientar se você permanece ou não com este rapaz. Mas como que eu faço então, pastor? Resposta: dê um tempo, ore, jejue, se consagre, busque a presença de Deus, porque o Espírito de Deus vai testificar e vai falar ao seu coração. Se você não crer nisso, não siga o mestre. Porque a essência do cristianismo é, as suas ovelhas ouvem a voz do Espírito, ouvem a voz de Jesus e sabem o caminho a ser seguido. E essa é uma pergunta que vale a pena nós nos fazermos. Como está minha vida hoje, dia 21 de dezembro de 2014? Quem eu sou, como eu estou, aonde eu estou, o que eu faço, o que eu deixo fazer. Isso tudo é um reflexo da graça de Deus. Mas sobre a ótica humana, isso tudo é um reflexo das decisões que você tomou no passado. E as decisões que nós tomamos no passado é, como que eu tomo uma decisão? Eu tomo a minha decisão segundo o meu coração. O outro mais racional, eu tomo a minha decisão segundo a minha razão. Ei, conquanto Deus use a sua razão, Deus use a nossa lógica, o nosso bom senso, use, meu querido, a sua inteligência, o seu próprio coração. Entenda uma coisa, mas tudo isso tem que coadunar com um maravilhoso conselheiro. No segundo aspecto, esse texto diz que existe o Deus, Jesus Cristo é, diga comigo, maravilhoso conselheiro, diga Deus forte, Deus poderoso, Deus que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. Pastor, louvado seja o nome do Senhor. Deus não é apenas aquele que fala, que orienta, que nos exorta, que nos consola, que nos edifica, mas Ele é o autor da vida. Não é pouco uma palavra sábia, dita na hora certa, que é como uma bandeja de prata trazido, bandeja de ouro trazido como maçãs de ouro na sua vida. Não. Conquanto isso não seja pouco, já seria suficiente para mudar radicalmente a nossa vida, e muda sem dúvida nenhuma. Esse texto diz que existe um Deus forte, poderoso, para não apenas nos orientar, mas para nos sustentar. Deus não apenas orienta, mas Ele sustenta. Deus apenas não nos ensina o caminho, mas Ele caminha conosco. Deus não apenas diz, esta é a direção, mas Ele vai à nossa frente. Deus é o Deus que tem todo o poder. Tem pessoas que acreditam mais na voz do homem do que na voz de Deus. Você já percebeu isso? Eu acho impressionante. A pessoa recebe uma profecia, ela sai balançada, sacudida, mexida pela presença do Eterno. E ela sai quebrantada, ela chega para mim no final do culto e fala: pastor, mas Deus falou comigo, Deus me mexeu na estrutura, Deus, meu Deus, eu nem tenho palavras para dizer o quanto Deus me sacudiu nesta noite. Passa 2 dias, 3 dias, talvez uma semana, um mês, e a pessoa está lá murmurando, reclamando, queixosa, desanimada. Mas é a promessa que Deus falou contigo, e as verdades do Senhor sobre a tua vida. Será que foi de Deus mesmo, pastor? Será que foi o Senhor que falou comigo? Existe uma boa semente que cai entre espinhos, existe uma boa semente que cai à beira do caminho, existe uma boa semente que é sufocada, meu querido, pelas fascinações deste mundo, e a Bíblia diz que toda boa semente que cai à beira do caminho não prospera, a que cai entre espinhos não prospera, a que não cria raiz profunda não prospera, mas a semente, que é a mesma semente, que cai em terreno fértil, ela produz e ela edifica de 1 para 30, 60 e 100 por 1. O problema não está na semente, e a semente aqui é a palavra de Deus. O problema é que tipo de solo é o seu coração. Você está ouvindo Culto Brasil com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Deus não apenas promete, mas Ele é o cumpridor de todas as promessas, porque Deus é o Deus forte. Nós precisamos confiar mais neste Deus, meu querido. O Deus Pai nos deu aquilo que era mais precioso na vida dEle próprio, o Seu Filho Unigênito. Porventura não nos daria graciosamente as demais coisas, diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. E se o maravilhoso conselheiro diz: ande sobre as águas, Pedro, você fala: mas como, Senhor? Ande sobre as águas, simplesmente saia deste barco, deste porto seguro, talvez seja o seu último porto seguro, e você vai ver o Deus forte te levando a andar sobre as águas. Se você ainda não experimentou o sobrenatural de Deus na sua vida, meu querido, você precisa invocar este nome e dizer: o Senhor é Deus forte, se manifeste com toda a sua glória e todo o seu poder sobre a minha vida. Mas outro atributo que a palavra de Deus diz, que Deus é o Pai da eternidade. Meus amados, toda relação de um idólatra com um ídolo é uma relação utilitarista, de barganha, de troca. Se o santo da vida não me fizer casar, eu faço ele ficar de cabeça para baixo, debaixo de uma água, porque ele vai se afogar. E até ele me dar uma mulher, um marido. Ah, e se ele não me der? Aí eu vou num padicinho. E se ele não me der? Não, aí eu vou não sei para onde. É uma relação de causa e efeito. Eu vou pagar a promessa, eu tenho que devolver, eu vou fazer, porque afinal de contas o santo, se eu pagar uma promessa, ele vai me pagar de volta. É retributivo, é mercantilista, é utilitarista, é um negócio. Se eu ficar 2 dias de joelhinho, então o santo me ajuda. Não, mas esse texto diz que Jesus é Pai, e por ser Pai, Gil, Ele dá graciosamente para nós. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Meu Deus, você sabe do que eu estou falando. Cláudia, a gente dá a nossa vida pelos nossos filhos, sabe por quê? Porque a gente ama, ponto final. A Bíblia diz que Deus é Pai da eternidade, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele te fez a sua imagem e semelhança, e Ele nos dá todas as coisas que necessitamos. Vós que sois maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos. O que dirá o Pai Celeste, se não nos dará as boas coisas? Nenhum filho pede um pedaço de pão e recebe uma pedra. Nenhum filho pede um peixe e recebe uma cobra no lugar do peixe. Nós que somos maus, limitados, falhos, pecadores, com recursos tão limitados em todos os sentidos, fazemos, desejamos, lutamos, nos esmeramos para dar o melhor ao nosso filho. O que dirá o Pai Eterno? E quando eu vejo esta relação de um Deus que é Pai, Ele está falando de uma relação, de uma aliança, e a aliança toda ela estabelecida por Deus é uma aliança de amor. Mas pastor, os meus pais sempre foram muito secos comigo, são pais divorciados, eu tenho dificuldade demais de se relacionar com meu pai, então esse link para mim é difícil. Eu entendo isso. E aí, deixa eu abrir um parênteses. Sacerdotes do lar, vocês não calculam a seriedade e a importância de você ser uma referência para o seu filho. Sabe por quê, meus queridos? Porque esta referência terrena do seu filho, carne da sua carne, sangue do seu sangue, Ele vai fazer um link com um Pai, que é o Pai Eterno. Não seja omisso, não seja negligente, não seja bravo demais. Tem pai que é especialista em bater, em corrigir. Eu corrijo, eu não sei o quê, mas onde está o amor? O amor, eu trago o pão, eu dou o pão com a manteiga, e esse é o meu amor que eu demonstro. Não seja ignorante não, meu querido. Jesus Cristo é um Deus de amor. Jesus Cristo é um Pai do perdão, das entranhas e das suas misericórdias que se renovam a cada dia. Nada é maior e melhor do que o amor de Jesus Cristo. Muitos jovens se perdem nas drogas e na prostituição e nos jogos porque não tem o amor do Pai em casa, porque não tem um tempo de qualidade com seu filho, porque não entenderam a função e o papel que Deus deu a cada um de nós. Jesus Cristo é o Pai de toda a eternidade. Mas Jesus Cristo não apenas nos orienta de uma maneira maravilhosa, Jesus Cristo não nos dá também apenas o poder para vencer, suplantar as dores, as dificuldades, o dia da angústia. Jesus Cristo não é apenas Pai. Diga comigo, Jesus é o príncipe da paz. A paz não se compra com dinheiro. A paz não é um atributo dos homens ricos. A paz não é uma relação de você não ter dinheiro. A paz não é você satisfazer a todo custo os desejos do seu coração. A paz não é você se anular mortalmente como mulher submissa, auxiliadora idônea. Afinal de contas, você tem o seu marido que é o cabeça e você não pode se contrapor a ele, porque se você se contrapor a ele, o ministério dele é o ministério do Hulk. Quando ele ira, ele fica verde e sai dando bolacha em todo mundo. E talvez a bolacha dele não é uma bolacha física, mas talvez os tapas que ele dá são tapas de maldição na sua vida, são tapas de maldição na vida dos seus filhos, é a ameaça, mulher, eu vou te deixar. Isso não nasce a paz, porque o dia que você fizer algo diferente, ele se torna novamente um Hulk. A paz não é trocar presentes. A paz não é para o spa lá, onde você quiser, Vila Galé da vida, e ficar no hidromassagem, aquela aguinha quente, tomando uma água de coco, pedindo um camarão. Isso não produz paz. Isso produz deleite, sim. E Deus faz muitas vezes isso. O que produz paz? Diga comigo. É quando Jesus reina no meu coração. Aleluia. É quando o Senhor Jesus reina em meu coração. Aí existe paz. E essa paz é tão profunda que Jesus diz: a paz que eu vos dou, o mundo não vos dá e o mundo não conhece. Esta paz não é ausência de conflitos, esta paz não é ausência de lutas ou tribulações, esta paz é a certeza que existe um Deus Pai, que existe um Deus forte, que existe um Deus maravilhoso conselheiro e que existe um Deus que vai me dar força e refrigério no dia da angústia. Aprenda isso, ponha isso no seu coração. Se você é uma pessoa belicosa, se você é uma pessoa que gosta de brigar e fica nervoso demais, é porque existem muitos conflitos ainda dentro do seu coração. É porque você ainda não está bem resolvido com você mesmo. É porque ainda você precisa ser tratado, trabalhado, você precisa ser transformado de glória em glória. Segundo o Senhor Jesus, nós precisamos ser transformados de glória em glória para que a paz do Senhor reine sobre a nossa vida. E quando esta paz de Cristo vem sobre a nossa vida, nós nos tornamos inimigos de contendas. Nós somos fáceis em perdoar. Nós temos a postura de dar o primeiro passo em busca da paz. Se existem muitas guerras, é porque existem muitos conflitos no seu coração. Talvez você já tenha passado por isso. A sua mãe faz um jantar espetacular, talvez até de Natal mesmo, Cocar. Não é o caso do Cocar, porque a mãe do Cocar é crente até cansar. Onde que é a dona Francisca aqui? Fique de pé aqui, dona Francisca, e seu Luiz, por favor. Seu Luiz, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Não, pode ficar aí. Dona Francisca, quanto tempo a senhora foi zeladora da IPLS? 28 anos, essa mulher servindo ao Senhor, limpando a casa de Deus. Mas essa mulher não limpou e o seu Luiz não cuidaram da casa de Deus. Eu vi uma pastora ali. Eu fui seminarista na IPLS, eu fui presbítero na IPLS, eu fui ovelha na IPLS. E quem conhece a IPLS sabe o que eu estou dizendo, que havia um quiosque ali, há um quiosque ali. E ali foi sempre um trono de Deus, porque essa mulher sempre foi usada por Deus. E eu quero trazer honra sobre a sua vida, dona Francisca. Porque eu vejo a honra de Deus na sua vida. E eu vejo a paz do Senhor sobre a sua vida. Eu quero honrar a sua vida, querida, porque quantas vezes eu escutei histórias da dona Francisca falando de talvez aqui, angustiado, desesperado, abatido. E eu falava: vamos orar, meu filho. E essa mulher não poucas vezes fez campanhas de oração por pessoas que ela conhecia e pessoas que ela não conhecia, pessoas ricas, famosas, muito bem financeiramente, com doutores. E eu vi sempre a mão de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê, dona Francisca? Porque há paz no seu lar, porque há paz no seu coração. E aonde há isso, isso atrai. Diga comigo: aonde existe unção, existe a atração. Obrigado, dona Francisca. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Escute uma coisa. Nós vamos em Shop Center. Iguatemi, Parque Shop é bonito, hein, gente? João Batista, arquiteto, é bonito aquele shopping. Luzes, piso, brilhante, vendedoras bonitas. Tudo é belo, tudo é formoso, tudo é de vitrine. Sabe por que ar-condicionado? Tudo isso para atrair a sua atenção, tudo isso para te levar a ficar mais tempo possível dentro de um shopping, porque quanto mais tempo você fica dentro de um shopping, maior a probabilidade de você gastar. Não, pastor, é investimento. Não vou entrar nesse mérito. Mas olha o que, que o Senhor faz. Escute isso, eu estou terminando a pregação. Olha o que o Senhor faz: coloca um homem num deserto para começar e fazer o seu ministério. E a Bíblia diz que as multidões afluíam no deserto. Lá não tinha brilho, Lá não tinha vitrines, lá não havia ar-condicionado, pelo contrário. Mas lá havia a glória de Deus. E aonde há a glória de Deus, existem homens e mulheres, pecadores inclusive, que vão chegar para ouvir uma mensagem de paz e de transformação. Mas isso tem que começar na sua casa. Isso precisa começar dentro do nosso lar. Porque quando eu invoco Jesus Cristo, príncipe da paz, a glória de Deus vai se manifestar de uma maneira tão tremenda e bendita que isso vai atrair pessoas. Eu tenho uma ovelha que sempre quando eu ligo para ela, ela fica uns 15, 20 minutos, 50 minutos, às vezes uma hora no telefone, e ela fala: pastor, você não imagina a paz que eu sinto quando eu falo contigo. Eu falo: querido, isso é a paz de Cristo, porque nós falamos das coisas de Deus. Começa a ler a Bíblia. Coma a palavra de Deus. Outro dia eu entristeci demais. Eu conversei com um jovem aqui da nossa igreja. Você tem lido a Bíblia? Eu nunca li a Bíblia. Ele tem muitos anos na casa de Deus. Não faça isso não, meu amado. Porque se você fizer isso, você está deixando de se alimentar do livro de todo amor e do livro que produz paz nas nossas vidas. Mas eu não posso concluir esta palavra sem te dizer que esta paz que Cristo faz emanar no seu coração, ela quase sempre, ela é permeada de um grande confronto na sua vida. Diga: para que exista a paz de Deus, eu serei confrontado. Para que exista a paz de Deus, haverá guerra contra a minha carne. Mais uma vez, haverá guerra contra a minha carne, para que exista a paz de Deus. Deus tem que destruir a sua postura e o seu espírito de orgulho para construir ou reconstruir a paz do Senhor. O Senhor precisa destruir a sua soberba, ganância, vaidade, mentira, idolatria, para construir adoração, verdade, justiça, paz e assim sucessivamente. Jesus Cristo é um maravilhoso conselheiro. Jesus Cristo é o Pai, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Há lugar no seu coração para Jesus Cristo nascer? Mas não é nascer no dia 25, não. Há lugar no seu coração para Cristo nascer diariamente e constantemente, para que esses atributos sejam explicitados na sua vida e no seu coração? Quem é Jesus para você? Esta resposta vai nos levar ou à salvação eterna ou à perdição. Quem é Jesus para você? Esta resposta vai te levar a ter vida em abundância ou não ter vida em abundância. Eu quero convidar a você que não é crente a entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero te convidar hoje a você confessar Jesus Cristo. Você confessar Jesus Cristo de todo o seu coração. A você colocar o Senhor e dizer: eu quero esse Deus, eu quero que Jesus Cristo nasça no meu coração. Certa ocasião, Jesus falando com um doutor da lei, Nicodemos, e Jesus disse: importa, Nicodemos, que você nasça de novo. Mas como? Eu depois de velho voltarei ao ventre da minha mãe. E Jesus disse: se você não entende as coisas celestiais, como que eu vou te explicar as terrenas? É porque as coisas celestiais governam as coisas terrenas. Talvez você seja uma pessoa simpatizante da fé. Eu gosto de ouvir, pastor. Eu gosto de ouvir uma pregação, eu gosto de ouvir um CD de louvor, mas Jesus não tem sido o meu fiel conselheiro, porque eu não tenho obedecido, não tenho buscado com fervor. Jesus Cristo não tem sido o meu Deus forte, porque eu não tenho crido nele. Jesus Cristo não tem sido o meu Pai, porque a minha relação com meu Pai é tão difícil, eu não consigo fazer este link. Jesus Cristo não tem sido o príncipe da minha paz, porque eu vivo com guerra, em guerra, com muitas pessoas. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar. Eu quero te fazer um convite hoje. Eu vou entregar a minha vida a Jesus. Eu vou confessar: Jesus Cristo é Rei. Ele nasceu e Ele vive na minha vida. A Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador terá vida eterna. A saber, aqueles que nasceram não da carne nem da vontade do homem, mas pelo poder do Espírito. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa invocar o nome. Você que ficou de pé, você que levantou a mão, fique de pé, por favor. Pode ficar. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vem aqui à frente que eu vou fazer uma oração por você. A igreja também vai ficar de pé, porque nós vamos estender a mão. Acompanhe alguém que está do seu lado aí. João Batista, me ajude aqui para a gente orar por algumas pessoas. Vem aqui, meu querido. Amém. Aleluia. Há um Deus. Chama os intercessores aqui. E nós vamos fazer duas orações. Você vai fazer uma oração comigo, porque a vida e a morte estão no poder da palavra. Você vai fazer uma oração comigo, e depois eu vou fazer uma outra oração contigo. Mas antes disso, talvez você esteja fraco na fé, talvez você esteja frio, talvez você está deixando que o brilho do shopping center fale maior do que a glória de Deus, que muitas vezes se revela no deserto. Eu quero chamar você que está frio na fé, vem aqui à frente, eu vou me reconciliar com o Senhor, eu vou mais uma vez pedir perdão ao Senhor, eu quero, Senhor, me desnudar na tua presença, eu quero, Deus, pedir que a tua paz, a tua verdade, o teu poder se manifeste. Vem aqui, meu querido, se Deus está falando contigo, pastor, eu fico com vergonha, o que a igreja vai dizer? Não, meu amado, nós estamos na presença do Pai, aonde é o Espírito, a liberdade. Eu quero me colocar aqui também à frente, sabe por quê? Porque eu caí era do homem, levantar é de Deus. Eu quero me colocar aqui à frente também, sabe por quê? Porque de glória em glória nós somos transformados. Venha, se Deus está falando ao seu coração, se o Espírito Santo está te impulsionando, saia do seu lugar. É um compromisso que você vai fazer, não é comigo não, é com o Senhor. Você que está aqui à frente, diga assim comigo. Senhor Jesus, fala com sua boca, com a sua voz. Senhor Jesus, eu quero colocar o meu coração na tua presença. Eu reconheço que eu sou pecador e que careço da tua misericórdia, do teu perdão, do teu amor. Jesus Cristo, eu confesso e reconheço que o Senhor é Deus, que o Senhor é Salvador. Então, eu te dou a liberdade e a primazia de ser maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ser, sobre os meus pertences, tudo que tenho e tudo que sou, eu entrego na tua presença. Pai, como sacerdote e como igreja do Senhor, estenda a sua mão. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos a cada um dos teus filhos e das tuas filhas. A tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos. Então, Deus, venha com teu Espírito, trazendo o gozo da salvação, a alegria, a aliança perfeita, estabelecida no céu, ecoada na nossa alma, e que nós podemos viver, então, em paz, com júbilo e esperança. Porque a maldição que pesava sobre nós foi quebrada. Eu quero te abençoar, meu amado e minha amada, que a graça, a paz e o poder do Espírito se manifeste sobre a sua vida de uma maneira tremenda e poderosa. Nós te pedimos assim, Cristo Jesus. E a igreja vai dizer glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus aí? Vem aqui algumas pessoas da igreja, abraça os irmãos que estão aqui à frente e fala assim: seja bem-vindo na casa de Deus. Eu vou impetrar a bênção, você vai abraçar algumas pessoas, desejando que Cristo seja o seu Senhor e Salvador, e nós vamos ainda cantar mais uma vez essa canção enquanto você abraça algumas pessoas. Amém, igreja? Que a graça preciosa, bendita, extravagante de um Deus que se faz homem e que com laços de amor e benignidade nos trouxe ao seu aprisco, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, eterna glória sejam dadas a Ele,